Robson. Ela tá solta de tanto que ele prendeu aquela boca. Vamos dançar, Valdinho! Um cara que pra começar na piscina. Pra dançar na pista, entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? China CDs. O quê? Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só faz com bumbum, seu coração não faz tum-tum. E agora? Agora ela só faz com bumbum, bumbum. Agora ela só faz com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E deixa eu mandar um abraço com muito carinho. Agora ela só faz com bumbum. Pra minha amiga Maísa. Ela e Elisa. Major. Sem revolta. Muito amor e carinho. Sortes. Ela tá solta de tanto que ele prendeu aquela boca. Já perdendo o clima. Tá o nosso Robson aqui é a Piscina Clube. Deixa ela de boa pra dançar na pista. No décimo festão das equipes. Faz o que ela gosta. Passou promoção aí da Larissa Matos. Que ele e a Samara, meu irmão. Promoções. Bora! Já! Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Se mexer, tu então vai tomar. Nem tenta copiar, é o tal do que, do que, do que. Isso é pra nossa sequência, que canaça. Vibe do cobiçado. E é muita malemolência, desce na sequência. E desce na sequência. E é muita malemolência, que canaça. Desce na sequência. Vaquejada de moçada na barraca. Olha aqui que canaça sequência. Desce na sequência. Vai descendo, vai! Garota de pé, 27 de abril, 9 de julho. E hoje ela tá um nojo, pô, da descarga. Tô sumarido, para se calcar desse vegeto, vai tomar. Tenta copiar, a dona da porra toda na. E o Cleito Narciso gosta, meu irmão! Ele escuta essa. Vai lá no bar e pega mais 5 baldes. Pra tomar todas hoje. Ardila Gerri, é a Lingerie da Sol. Meu amigo Major Esporte, é a Jonas Lira. Alô, Maricinho Melo. Pedro Mano Neto. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer capuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu peito, pra ver se a barba vai me arranhar. Vamos começando no piscina do seu outro, desse jeitinho, jeitinho. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. O que tu vai fazer mais o que diz? Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando tu for, lembra de mim, viu? Quando dá-lhe, vem! Alguém resta esse beijo em mim. Felipe Cobiçado. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E a Bruna Vieira? E quando for beijar alguém, ela tá na área, fala Bruna! Testa esse beijo em mim. Tá aqui, tá aqui! De amar dá-lhe, meu rabo! Testa esse amor em mim. Me abrace e não saia. E o quê, hein? Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Pra machucar nos corações. Não fale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Não fala não. E se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você ou não. Tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me preocupar. procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. Você nunca soube fazer, yeah. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. E você? Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube. E aí, meu parceiro Caio Lucena? E com quem quiser eu aposto. Tá só curtindo o forrozinho, alô Caio? Eu volto, ela não vale um real. Mas eu adoro essa página musical. Vai de água raiz para ler a raiz. Com muito amor. Mega Robson! Ou deitada errada. Doida! Vem, vem, vem! Segue o líder! E você, mulher, tá como? E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso meu. E a nossa farmacêutica, vale. Bruna Vieira, no telão do Hobby, meu irmão, dá um estouro. Uma oportunidade não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá. Alô, piscina! Se quer ver eu trair meu bem, nem sei se quer ver eu trair meu bem. Anani nem vem, igual ela só uma, igual você. Nem sei se quer ver eu trair meu bem. Anani nem vem, igual ela só uma, igual você. Nem sei se quer ver eu trair meu bem. Anani nem vem, igual ela só uma, igual você. Nem sei. Certei de novo. Não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilo, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você. Nem sei se quer ver eu trair meu bem. Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você. Nem sei se quer ver eu trair meu bem. Nanani nem vem. E o show do Hobby? É o Hobby. E acabou de satisfação. E com imenso prazer que a gente recebe hoje aqui a ilustre visita do nosso ex-prefeito Adamo Aires e meu parceiro Sejão do grupo Santa Luzia Democrático e o nosso amigo Neto Aleijado, meu irmão. Sejam bem-vindos na nova era. Você agora é espetacular. Bem-vindo à nova era espetacular. Bora, Damo! Ele já tá com a gente, tá curtindo o Hobby. Dá-lhe, meu Hobby! Meu avião caiu quando subiu alto. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. O chip no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. E você? Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira desse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Já pegando o clima, já pegando o clima. Essa é a vibe do comissário. Mega Robson. Tô companheira desse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se... A falta de você, bebida não ameniza. Vou tentando apagar fogo com gasolina. Se apelida! Bora, Júnior! O suíço! My baby, tô ligando para poder gritar. Já pode vir. Preciso de mais grog. Já, sei lá. uma suíte para poder relaxar. Cama é redonda para poder namorar. Porque essa noite vai... Hoje ele deixou os funcionários do Robson na cama redonda lá no hotel, meu irmão. Sacode, tu é doido? Saliente, me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo, saliente. Bora, cobiçado! Você foi na minha vida. O que que ela é? A pior rapariga. E rapaz, você foi o quê? O quê? Na minha vida. Rapariga, olha o nome dela, qual é? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder e não é minha namorada. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas porque eu não faço como você. Bora, cobiçado, bora! Felipe Cobiçado! Felipe Cobiçado! Vem comigo! E você, e você? Você veio me xingar, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Dia 28 de setembro vai ter o lançamento do Marcelo Mussol de Santa Luzia. É o poderoso chefão! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Vai ser um story. Não é minha. Dia 28 de setembro. Tá chegando o poderoso chefão. O nome lá na Arena Souza Mix. Todo mundo convidado. Ingressos antecipados, mais barato, apenas R$5. Irmão, DJ Douglas, pressão. O nome dela. Todo mundo vai pra lá. Eu encontrei ela no Tinder. Ou não é minha namorada. Felipe Cobiçado. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque seu coração. E ele tá onde? Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque seu coração é meu. Mega Robson. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. No Brasil. Seu olhar não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Você tá deixando uma boca que não é sua. Tá abraçando um corpo. Alô, Bertinho Promoções. Ele tá te iludindo só pra... Tá na hora. Preciso de mais grog. Você nunca me esquece. Vem, papai, vem, papai, vem. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Nunca, nunca. Porque seu coração é meu. Ele tá... Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai. Sai da frente dele. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Você pode trabalhar numa onda diferente. Hoje eu vou estar trabalhando, só menino, só menino. Então sai, sai, sai da minha. É mais um do repertório novo. Essa roda. Vai, cê deixou. Vai, cê deixou. Gira, cê deixou. Vai, Barreiro. Veja dente como o sol. E você? E você abraça quente ao meu lençol. O tempo não passa. E nosso futuro vereador, cujo Caio Lucena. Espero. Eita, Caio danado. É. 2020 vem aí, garoto. Amar. Onde a vida me levar, eu vou. E eu tô com o Caio, viu? Você, ui. Amor. Não importa seja onde for. Tudo que você.

cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, foda, ele é foda. Piranha, piranha, piranha, piranha. Bora pra cima, Alexandre Pato! Só quem veio de moto pra cá hoje. Só quem vem acelerando tudo. Agora acelera do cerveto. E toma, toma, toma, toma, toma. Vai doidando, vai doidando, vai doidando. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, cara, toma, toma, cara, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Fala, Peru! Seja no lince, no PPG, pode começar desse. Vai ver, não vai pro Kevin Page. Cansado de ficar mexer. Seja no lince, no PPG, pode começar desse. Pode começar desse. Pode começar desse. Mais pólvora! Pipocou tudo aqui! Na piscina, clube! A décima edição! Da festa das equipes! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Kuk é um piloto e o Pia é o copiloto. O Kuk é um piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. É a vibe do cobiçado. Vai moleque doido, vai moleque doido. Só quem é moleque doido aí. Vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. Mas todo moleque doido, que doido. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje você tá com força, bacetando, bacetando. Só hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. É o Rob. Vibe do cobiçado. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? É o quê? Só quem tem uma amiga bandida, bandida. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Quem tem um amigo viado, viado, grito. Quem tem uma amiga sabatão aí, dá-lhe um grito. Mas quem tem uma amiga safada, dá-lhe um grito. Minha produção, aponta com o movie onde tá os cornos aí. Todo mundo é corno não, pô. Aponta com o movie onde tá os cornos aí. Pro lado direito, é? Ao lado direito. E aonde tem mulher bandida, é? Ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo, é? Então deixa ela bater a bunda, vai. De quem é essa festa? Eu vou te dizer de quem é. Tem de quem é essa festa? Essa festa é da Larissa Matos. Essa festa. E da minha amiga Samara. Festa. O bagulho doidou tudo, viu? Festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. Várias xerecas. O futuro vereador Caio Lucena. Comemos várias xerecas. Ele tá comigo e doidando. Várias xerecas. Várias xerecas. Comemos várias xerecas. Cheguei. Oi. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Mano, nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreia. Tomou só tapa na cara e saiu coreia. Tomou só tapa na cara e saiu coreia. E quem gosta é Nilcínio Bichula. Minha rixa de contar, cê não acredita nas ideias. Tô me adonando da festa, era aniversário de... DJ. Tô me adonando da festa, era aniversário de... Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a Júnior Cínio. Chama ela. Chama a novinha pra cá. Canta pra ela em inglês agora, vai. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E meu parceiro Mochila Bromonte tá comigo. Bora mochila, bora mochila. Down, down, down. Ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Bora brincar, bora brincar. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. E eu? Lá pra cima, bota pra cima, mãozinha pra cima. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. E eu? Eu não quero mais. Por favor, me deixe. Canta comigo, vai! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver que eu te usei. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não! Canta essa aqui, ó! Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Mega Hobbs. Você ganhou meu coração. E o show do Hobbs! Deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Olha o show do Hobbs! No novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson. É o show, meu amor, pra você. É o som, pancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Um black de um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Tá liberado aqui, tá? Onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Tá liberado! Um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Bora, peru! Tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. E vai botando lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Um, dois, três, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Já! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota, idiota, idiota, idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha piroca. Quer sentar, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Vai sentando, vai doidando. Quer sentar na minha piroca. Fala mochila pro monte. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, vai jogando, vai jogando. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô Mel, DJ Lohan que tá tocando. E já na retaguarda comigo. Planejou um assalto pico, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nada. E nosso portal dia e noite sempre registrando os melhores momentos. Nossa tropa, nosso... Bora minha galera, tropa, nosso... Explode o bagulho. Toma, toma, toma. Pega a visão aí, moleque doido. Vai começar a putaria. Segunda-feira, o camarote reservado pra ele. Liguei para a novinha pra deixar ela maluca. Liguei para a novinha pra deixar. Pra quê? Pra quê? Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga. De fuga. Passei na oficina, estiquei a cor. E segunda-feira tem aniversário do meu parceiro Alexandre Pato, lá no Caribinho, ao lado do Robson. Dali, meu Robin! E curtindo a vibe. Vibe do cobiçado. Hora da mulherada bater a bunda. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. Do quê? No segredinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no, só no, só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga, ninguém vê. E toda minha galera da baixada aqui com a gente. Estraga, vai sentar sem. Um abraço pra vocês, viu? Ninguém sabe. Vinha comigo, cima da baixada, meu irmão. Sabe, é tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te pego. Se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Ó, dia 24 de setembro. Dia 28 de setembro. Tem MCBR e Mega Robinson. Palio Safadão no Portal Show. Lá em Belém do Pará, viu, gente? E aniversário do DJ Jefferson Performático. Meu irmão. DJ Jefferson, o Performático. MCBR cantando essa música aqui ao vivo. E ele já deu recado. Pode escapar de baixo, mas lá de cima não. Senão lhe taca na água de garçada. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto. O cobiçado é o copiloto. O Gugu é o piloto. E o cobiçado é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra. Essa é a vibe do cobiçado. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar? Vai descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Outro dado vai descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa... Muito gostosa. Aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala com essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Olha, tá como, hein? Não tô brincando. Tá como? Não tô brincando. O quê? Ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Ó. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Pois, da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. E meu parceiro DJ Júnior. Idiota. Do prefeito. Idiota. Tomou chifre. Edno aqui com a gente. Tá na minha. A Kate. Tomou chifre. Da aldeia. Ele quer sentar na piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. E quer ser. Não xinga mulher, desgraçado. Seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu. E na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho e vai se fuder. E vai se fuder. Ei, Beatriz, para beber, Beatriz. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta. O Alexandre Pato tá dirigindo mesmo. Quer me dar buceta. Para meter rolo. Você. Afilando, tu não deu valor. Afilando, tu não deu valor. Posso até ter vacilado, mas picar nunca faltou. E tanto pá. A pessoa agiu assim, bicho. Para de chorar. É doido. Para de. Muito soco na gostando de. Tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem. Japão é bom, né? Mas só vai chupar. Se quiser. Você tem chance. Rapaz, que ela é braba, gente. Mamou, trepou, fudeu, sumiu. Mamou, trepou, fudeu, sumiu. E o quê? Eu quero que minha ex vai pra puta que pareis. Vai pra puta que pareis. Vai pra puta ex, vai ex, vai ex. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode. Pode sentar, pode, pode. Pode sentar, pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. O robô mais lindo do século chegou. Você agora é espetacular. É o Mega Robson. O bagulho é putaria mesmo, o ritmo é esse. Eu simplesmente falo o que elas gostam de ouvir. Se é putaria que elas gostam, é putaria que nós... É putaria que te vai tocar. Entendeu? Eu disse putaria, caralho. Muita putaria pra mulherada. DJ Guga, moleque mil grau. Esse é o DJ Guga, moleque mil grau. Tá fazendo elas pedir, por favor, pra sentar no pau. Tá fazendo elas pedir, por favor, pra sentar no pau. Tá fazendo elas pedir, por favor, pra sentar no pau. O robô mais lindo do céu. É o Brizola e o DJ Guga. Carrega essas piranha e tapa na cara das puta. Carrega essas piranha e tapa na cara das puta. Carrega essas piranha e tapa na cara das puta. Então senta piranha, quica sua putona. Senta piranha, quica sua putona. Vou te arregaçar na cama e te mostrar como funciona. Então senta piranha. Luxo. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Tá bom de putaria já. Putaria já. Bora dançar com quem é assim, ó. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos. Peraí. Quem tem um ex-namorado que ainda perturba e joga mãozinha pra ser mulherada aí? Isso. Quem tem uma ex aí que foi embora recentemente, joga a mãozinha pra cima aí. Isso. Agora, como foi que tu falou pra ela assim, ó? Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Dança! Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua. Vai dançando na piscina clube! Num jardim de amor pra gente cuidar. Ei, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Manda ser. Fala, amigo Júnior. Dá um cheio aqui, Júnior. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Alô, Diego Gabriel, chega aqui, Diego Gabriel. Não precisa de salto, ela para o baile. Alô, meu DJ. O pé. Chega, meu irmão. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só o que que ela é? Ela é toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Pra ninguém roubar. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Então fica. Então fica. Nosso parceiro Diego Gabriel, aqui de Santa Luzia, tá aqui com a gente. Dá um alô pra galera, ô Gabriel, chega aí, irmão. A minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Olha, Felipe, não esquecendo. E já vencendo toda a comitiva de Santa Luzia no Pará. E sábado, dia 28 de setembro, tem o lançamento oficial do novo poderoso chefão. Todo mundo já convidado pra curtir essa super festa. Mas hoje é onda aqui na piscina da Larissa. Um abraço pra você, tá de parabéns, viu? Mega Robinson, então de parabéns aqui. Um abraço pra você, garoto. Lembra a gente no começo. Valeu, meu DJ, tamo junto! DJ Gabriel, um homem que detona aqui em Santa Luzia. Antes que eu deixo, eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Essa é alta! Bora caçar, Céu! Eu tô chonado em você. Já, já. Em você. Você me ganhou, bebê. O Kate da Veia. E meu parceiro Júnior. Oh, bebê. Bora, Kate da aldeia. Tamo junto. Alô, Beto, chega aqui, garoto. Banda 007. Banda W7. Emoção. Vai dançando na roça, dançando. Deixa eu te falar uma. Nossa. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Lindo, tá tudo lindo. Que paisagem teu sorriso nos teus braços. Uma uva hoje. Só lazer agora. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui. Não, não, não. Tanto me abrir. Deu pau velho pra ele. Se eu mente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. E nossa comitiva de Bragança. Você me... Tá todo mundo aqui com a gente, rompendo fronteiras. Ô, bebê. Fala, Rony. Ô, bebê. Ele tá no circuito. Tô chonado. O Cajara também tá na área. Já já tá com a gente. Chonado em você. Você me ganhou, bebê. Ô, bebê. Ô, bebê. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. Minha mão já não está mais na sua. E a gente anda pela. E meu parceiro Márcio separado. Manda um abraço, Torrinho, aí com a gente. Temos. Bora, Márcio, manda, meu irmão. A aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. O que, meu irmão? Estranho. Você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão Daqui a pouquinho eu quero que o Gil Eletrizante ou o Fábio toque uma dessa. Me beije minha boca. Eu vou dançar com a Bertinha, viu? O seu carinho bem coladinha. Linda. O seu bem linda. Solto não consegue me. Não quero neta do lado pedindo dinheiro pra comprar bombom. Logo falando. Banda 007. Essa aí é só no caqueado. O Denilson José, tatuador, Thiago Neves, o moleque doido dos caçabás. Pega a visão aí, moleque doido. Mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinho. Virou porteiro, rato. Lindo, e a boca calou. Mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nele. Sei que ele é um bom menino. Vamos! Vamos pular a parte que eu penso. E toda nessa equipe 10. Tudo bom. 10 mais de nova. É sentir. Canindé tá comigo. Deixa eu contigo que pra isso tens o dom. Lá de Canindé, meu irmão. Vamos pular. Galera bacana aí. Parte que eu penso. Rompendo fronteiras com a gente. Tudo bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixa eu contigo. E nosso amigo Ricardo. Só tens o dom. Dá para gás. Para Ricardo. E daí? É o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Cleito Narciso, o Délia, Bruna, Bruna Vieira, Caio Luciano, nosso futuro vereador. Sim. Andrei, Hotel Rural, tamo junto. Panda. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vera Semiga, ajudar a Josi, tira agora. Tu Guilherme aqui com a gente, abraço, meu irmão. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Beto, começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirado. Pega duas entradas lá. A, quem é que tira o seu mel? A, te deixa mole. Pega lá com ele lá. Não, não tenha dúvida quem a te traz do. Preciso de preto aí, o Conde. Não, a, quem é que tira o seu mel? A, Conde Kraus aí, viu? Molinha no chão. O Conde é Condessa hoje aqui. Acabou o. O Conde é o Beto, é Condessa Andrelisa. Rico milionário, vocês estão. Senhor, simplesmente romântico. E toda a galera da Santa Lucia Céu. Assistência técnica e acessórios. Avenida Castelo Branco. Cidro de Santa Lucia do Pará. Mal gostar de dois. E nosso parceiro, ex-prefeito Adamor Aires aqui com a gente. Digníssimo, homem bom. Gente boa. Vamos. Sessão do Grupo Santa Lucia. Suponha que democrata. E ele é o B. O neto aleijado também. Fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Alô, família, prepara tudo, maninho. Ao céu, a sentir tirar do colchão. A, quem é que tira o seu mel? A, de. E nosso parceiro de DJ. No chão. Também tá com a gente, alô, Jean. Não tenha dúvida quem. A, te traz do céu pro colchão. A, quem é que tira o seu mel? A, te deixa molinha no chão. Quem te leva? Bora coxando tudo! Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. E organização então, Larissa Matos yeah, e Samara. Com essa voz de raiva. Trabalharam bonito, fazer essa festa bacana pra toda a galera em Santa Luzia. Nada. Trazer o Robson aqui colher, no Piscina Clube. É o Rob. Pode dizer que eu te traí. embaixada aqui com a gente. Tudo certo, Elias? Tudo dois? Carocinho, Felipe, o Duduzinho, o Fabrício, o Davidson, o Ninho, o Codinho, Juninho Zé. Aquela velha mensagem de 3,50. Lonete, conectando você ao mundo do vibe do cobiçado. É a vibe do cobiçado. Tudo é como? Estou dividido entre o meu... Parabéns, Suí! Parabéns, Júnior! Que linda festa, que linda organização! Tá de parabéns, moleque! Pega a visão aí, moleque doido. O meu amigo Serginho, ele, meu parceiro Roberto, meu parceiro Mike e toda a galera do Tim Bragança, o Brasil de Guarulhos, obrigado, viu, gente? Meu parceiro Raul também. Lá vem! Vai tudo cachê na Itaipava, meu irmão. Já tá no fogo pra se queimar, né? Por onde eu vou? Penso em você. O meu parceiro Filipão é o Filipão 2020. O da Filipão. Um abraço pra você do Performático, viu, brother? Não te encontrei. Meu amor, essa aqui é Alexandre Bade gosta. Dá pra te esquecer. Bora, Bia, bora, Bia. Eu como se sou o poderoso cobra. E essa vai de Lu para Ana, tá aqui com a gente. Beijo, ninho consagrado. Alô, negão. Alô, negão. Como... Bora encher esse balão, negão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E deixa na batida, deixa na batida. Performático, bora fazer a onda com a galera, garoto. Bora fazer o bagulho e não dá tudo. Mais pólvora. Lá vai você, maninho. E a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. O novo Mega Robson. É o Mega Robson. Daqui a pouquinho a gente tá no pompinho. No pompinho. Guarda! Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem. Só vale se for. Peço para Deus com todo. Eu e você, só depois, minha filha. Ela de vo- só depois. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. O futuro vereador, o Caio Lucena, o da Gua Gente também na área, né, Caio? É nóis! Bora, Caio! Yeah. 2020 tá bem aí, hein, Caio? Bora, meu irmão, bora pra cima! Tô contigo, hein? Essa é pra você! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim. O meu parceiro DJ Gabriel Neto. Assim. O mais querido da Gua Gente, né, Gabriel? Eu tenho sentido. Tamo junto, viu, brother? Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu. Mas aí. Albertina! E... linda! Chuva muito gostosa. Eu penso em você, meu grande. Bora beber, mulher, bora beber! Do teu beijo quando a chuva toque. Sabe que é nóis. Uma brisa forte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. Bota a pólvora. Na na na na. Era uma menina. Eu era uma menina, eu era uma menina e você não se importava. Minha chapa nova, boba, que não... E o caqueado do Ronaldão da Rua. Agora que cresci, você não para de olhar. Ai, ai, ai. Agora eu tô em outra entrada. É, Betinho! O povo pediu, pediu! Isso que vocês queriam, é? Cima, agora não, não dá. E a gente chegou em Santa Luzia. Tudo muda. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. E o quê? Eu vou dançar com Felipe Cobiçado. Olha a Luísa, rapaz. Não é de Deus não, viu? A noite sempre vem. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece isso. Hoje tem beirada. Na sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse eu voltava ao passado e faria terra gira. Olha só, maninho, voltava... Vou desejar parabéns aí, o nosso amigo Alexandre Pato, do seu amigo Bidula. Hoje completa 18 aninhos, né, Pato? Eu nunca te ouviri. Parabéns para você, sucesso, mais harmonia, Pato, Pato, Pato. Me diz agora por que não. E o quê? Segure suas lágrimas. É amor, não é? Se foi amor. E, Pato, é por... só a primeira parte, viu, Pato? Olha no meu olho e diz que acabou. Fagner! Segure suas lágrimas. Não é amor. Segura do que gode no telão, Fagner! O patinho dourado. Mais dourado de Belém do Pará. A boutique no telão do Robin. Fechado com a vibe. Vibe do Cobiçado. É muita marcante na tua cabeça. Mega Robson. Mega Robson. O meu parceiro Raul. O lá de Bragança. Vamos conversar. Você, meu brother. Talvez dizes que sou louco. O nosso amigo de aparelhagem. Galera do Poderoso Chefão com a gente aí, ó. Um abraço pra vocês do Performático e da empresa Hobby. E agora? Eu quer descansar no carro, quer? Tá cansada. Descansar no carro. O meu parceiro Romeu, Hélio Rony, lá de Bragança. Tá todo mundo. Tu chora. Quem é que tá solteira aqui, ó? São as mulheres solteiras, linda. De Santa Luzia, Professor Reinaldo, o blog do rei. Oi? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. O suado pegou comigo. Chega, galera, do portal de noite, tá todo mundo com a gente. Você aqui comigo me fazendo feliz. Ei, Ronaldão! Esse de rosa quando bebe, vou te contar, viu, meu irmão? Vamos levar, vamos levar, vamos levar, qualquer marca eu vou dar. Para a Sandy! Para a Sandy! A Bruna! A Bruna! E a Maísa também já no estouro, estouro, estouro! Um abraço do Felipe! Felipe Cobiçado! Não era, não era! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Eu te avisei, hein? E você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Logo? Eu logo, te falei. Logo? Eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me pegar. Meu parceiro Manuel. Qual a melhor sair? Ele tá com a gente também. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir. Sabe o que tu vai fazer agora, tu sabe? Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Cadê o F10, hein? Pede por favor. Quem sabe? Ah, tu tá aí, Sabeca? E eu volto a te procurar. Tá só conhecendo o gramado, né? Banda Amazon. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. O F10 virou técnico, tu acha? Que eu era assim, paixão de um. A gente conhecer gravado sem nada. Eu te falei, meu. Cadê ele? Eu te falei. Deixa ele. Não faço assim. É. Eu só observo. Vamos nessa. Você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a. O nosso amigo chama do portal. Vida. Eu sofri muito por. O nosso amigo chama do portal. De noite por aí. Vida. Eles estão comigo. Chore, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Chore, me liga, implora pelo meu amor. Portal de dois. Registrando tudo. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Mega! Robinson! Lá vai, Cobiçado! O grave bateu, rabeta no chão. Bagulho doido agora. É a paredão que... Vai, minha filha! Rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão, rabeta no chão. Vai bater nessa bunda, vai! É pra dar e agora? Seu radinho! Olha o negão! Rabeta no chão, rabeta no chão. Eu comprei uma caixa, viu? Rabeta no chão, rabeta, rabeta. Olha o swing! Alma tudo soninho, ela é seu sinal. Acompanha o grave, prepara a rabinha pra jogar. O comissário disse que é do couro, é couro do couro. Você quer, seu olhar não... Bora encher esse balão, negão. Comentei agora, novinha, e faz o teu nome. Faz o seu nome. Faz o teu nome, nego. A sua chance. É agora. E agora, agora, agora, agora. É jamaicano. Mosque do sábio agora, mostra. Chegou o mulherão da porra que você respeita. Tá louca, tá soltinha. Por que, minha filha? Onda poderosa, tigrosa. Sabe? Pega, vamos levar. Ninguém levar. Segura essa metralhadora de fase. Começando a aula de fit dance, viu? Ela passa maravilhosa. Rapaxa que é tiro. Rapaxa que é tiro. Rapaxa que é tiro. Tive que me esquivar desse tiro agora. Rapaxa que é tiro. É, gobicho, é, gobicho. E deixa. Se fosse um tiro de verdade. Essa maravilhosa. Tava morto aqui em cima. Rapaxa que é tiro. Ei, rapaxa que é tiro. Você vai passando. Ei, rapaxa que é tiro. Ei, negão. Rapaxa que é tiro. Um back desguiado, onde é que eu entro? Essa mulher maravilhosa! Chegou, menina! Deixa o copo dela, deixa ela embeber. Sabe por quê? Hoje é noite é dela, deixa ela extravasar. Por quê? Terminou com crush, meteu logo no... E as gatilhas? Hoje a noite é dela. Isso da Lucia? Hoje ela tá... E da Raquel tá aqui com a gente. Blogueirinha, solteira e danadinha, hoje é lá. Hoje ela perde a linha, hoje é lá. Hoje ela perde a linha, hoje é lá. Hoje ela perde a linha, hoje é lá. Hoje ela perde a linha. Essas mulheres que estamos jamaicando aí, ó. Hoje ela... Elas todas perderam a linha já. É o seu momento e agora deixa o copo. E deixa o copo e deixa a miri. Tá na festa, meu filho. Pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela... Aqui em cima, mano. Pra ela... Foda. É mais um... Do GG pra quê? Tamo nariz. CDC. Não toca aqui. C. Pra lá descer. Vamos nessa, vamos então. Vamos. Se tem Xandô. Se tem tequila. Se tem Xandô. As gatinhas da medicina do Zinho do Pará. Vira, vira, não vira. A filha do Monselinho. Toma aí, não vira. Ei. Galera de Santa Luzia da Guajira, da Guajira. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, enche o copo. Outra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Felipe Cobiçado! Onde a vida tirou meu ar, fiquei sem chão. Isso é trip, som de Dubóizinho. Vai começar a rave. Quebra de latinho. Peço na puta o som. Agora do gingado. Do cigarro. Quebra de latinho. E agora? Peço na puta o som desse putinho. Gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem queijo. Brincadeira do momento, virou, foi rave. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante, o boyzinho. E aí? Fica no talentinho, chama. Quebra de ladinho, inflexão na popa, tá o som desse pontinho. Quica no talentinho, quebra de ladinho, inflexão na popa, tá o som desse pontinho. Quica no talentinho, quebra de ladinho, inflexão na popa, tá o som desse pontinho. Vibe do Cobiçado! Quebra de ladinho, inflexão na popa, tá o som desse pontinho. As novinhas da gaiola, Felipe Cobiçado. Dali, meu Robert! Já tô puxando até o cabelo do jamaicano ali, ó. De com força. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga, vai joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai joga, vai joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse que tá com o Ronaldão de Rosa aí. Sente barato. Ele olha pro jamaicano e faz o mesmo passo. Vou subir, no segundo vou descer. Aí, ó. No terceiro mais cedinho eu vou quica, pica, pica. Fica secando o cara, né? Quica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, perereca. Sarra em mim, perereca. Vai, meu filho, vai. Para que eu tô gracinha. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, perereca. Quando chegou 11 lá. Aqui eu cheguei a 11. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de... Quem tá pedindo aí, deixa a mãozinha pra cima. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha taça, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Agora vai. Deixa do Anima Produção. Só dos trombos, só dos trombos. Isso, minha produção, isso. Começa a girar, meus moves. Começa a girar. Gira. Om mani padme hum. Alô, Sandra Lucia, Lucia, Lucia. Va padma samba. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama tashi dele. Joga o bracinho pra cima, começa a se soltar, soltar, soltar. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Padma samba, va padma samba, va padma samba, va padma samba. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama tashi dele, Lama tashi dele, Lama tashi dele, Lama tashi dele. Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Então, frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação DJ de perigo nos define. Celeste divino, merece um rei no seu corpo, mensagem sublime. Esse é o nosso destino, seu indecente, o céu e a terra. Alô, Kaique! E que é isso? Michael Douglas! Doido, all you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Fala, meu prefeito Adamo! Fala, DJ! E aí, meu DJ? Solta a voz! Isso, Augusto! Mostra que tu sabe brigar, e nosso prefeito Ed não tá com a gente! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Só que é de Santa Luzia do Pará. Joga o bracinho pra cima aí. Vai bailando e se baila assim. Mega Robson! salve, minha dama, da Libilene. Além de José, Sinara, o Ivo, decorações da cena. E o Daílson. Nesse tempo, Pichula era PR. Vibrete revoltados. Galera do Flamengo tá feliz da vida hoje, né? Mega Robson! Vai pensar no seu amigo agora. No seu amigo não. No seu inimigo. Aonde é que ele estiver? Tu vai gritar agora, gritar agora, gritar agora. Hobby!